desviam os teus olhos, não conseguem ver a luz no fim do túnel aparecer. Siga essa dor, insiste em doer, e a tua esperança parece morrer. Se os teus olhos não conseguem ver a luz no fim do túnel aparecer, siga essa dor, insiste em doer, e a tua esperança parece morrer. Não deixa a depressão te abraçar, corra pros braços do teu Salvador. Não abandone jamais o altar de comunhão com o Senhor. Deus é fiel e poderoso pra cumprir o que Ele prometeu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu posso teu milagre chegando. Eu posso ver tua resposta chegando. Eu posso ver a esperança dar a luz, os sinais de Deus sobre você. Posso ver tua vitória chegando. Eu posso ver o teu milagre chegando. Eu posso ver tua resposta chegando. Eu posso ver a esperança dar a luz, os sinais de Deus sobre você. Eu posso ver tua vitória chegando. Eu posso ver tua vitória chegando. Eu posso ver tua vitória chegando. Eu posso ver tua vitória chegando. Eu posso ver tua vitória, o teu milagre, tua resposta, tua vitória chegando.